对方的观点。 Chame Recife, frequência 1288. 288 aqui, muito obrigado, bom dia. Dia. Gente, Geribaldo, reporte final 2733. Reportará final. Gol 1888, após ITAP, descer para altitude de 2500 pés. Voando para o Serra Vitor 366. Estado 2500, direto 366, 188. Estado aos 30, chama controle em 119, decimal 35. 1935, pode ir. Dia 3304, target comando 360, vai acordar. 59, decolado, gole, cola. 3859, controle, contato, radar. 59. 304, alto, 063, 2033. 0 graus, 612, placa emitida autorizada. 633, placa emitida. Autorizado, hora certa, 1232, frequência livre. Gente, bom dia. Bom dia. Meteu 3-2, suba para 1000 pés, ajuste no 0 na 7, esquerda, perna do vento, o Força Aérea 2733. Esquerda, perna do vento. Solo Salvador, Avianca Brasil 6319. Avianca 6319, 320, aguarde. Na sua escuta. Oito, corrijo, 1-1-8-6-12, reitero, torre, 1-1-8-6. 1-1-8-6, obrigado, senhor. Controle, por gentileza, se possível, coordenar aí a prova de Judas, que está 3859. 3859, no máximo em 2 minutos, só vai ter oportunidade de contactar o centro e efetuar a solicitação. A princípio, gole. Ok, obrigado. 4-4. Alto. 3-7-2, baixou, travou a visão. 3-7-3-3, iniciou 360 pela direita, passa 360 longo, reporte interceptando a do vento. 3-7-3-3-0 pela direita. 888, estamos no zero, primeiros 1.200 metros. fechados, ajuste no 017. Reporte a cabeça deslocada à vista. Vai reportar, o 788. 1358, estimado em Lapa, chame agora o centro, frequência 1288. Obrigado, senhor, bom dia. Bom dia. 119.35, transponder 5145. Para Guarulhos, saída da Eldiner, decola da 10 com curva direita, 5145 no transponder e 119.35, o Avianca 6311. Positivo, aerovia Peruísque 50, chame para push no portão 1. Afirmativo, Peruísque 50, chamará para push e acionamento no 01. Avistou a marca de cabeceira deslocada? Avistou agora, baixou e travou 88. Cliente, o ajuste no 017, o vento Salvador 170 graus com meia dúzia, pouso autorizado, o voo no 888. Lembre o pouso 1888, obrigado. 3259, negativo, mantenha pro Goregol. Não. 2733, mandando lenta, guarde base, ajuste no 017. Chega do lento. Ô, Mac, tá cheio de urubu na final aqui, tá cheio de 88. Gente. 888, o vento tá variando de 150 graus, 210. Intensidade de meia dúzia. Tá bom, obrigado. Ciente da solicitação, vou confirmar em breve. Ciente, 302. Sou Salvador, gol 982, formação quilo, você dá 170 na mare. Gol 982, desça para meia, dúzia de mil, ajuste no 017, chegada a mare. 6.000, 1.017 na Mário, 982. 0 graus 5 nós, autorizar a toca remetida na 10. 7.3, toca remetida. 3 quilo. Alfa, chamante quilo, tchau. Oscar Papa Golf para Serra November Delta Whisky, decola da 197, nível 080, guarda. Quanto está? Fala Salvador, eu tô 94 Nuno, portão 10 para pushback, se não me engano. Forte pronto a base. Querido, fala do vento, 2733. T2733, sou para RMTOS 40, esquerda, perna do vento, reporte pronto para gerar base. Reporte será pronto para gerar base, 2733. T2733, torre. O 2733 está na escuta, prossiga. Deixa, planeja a navegação após ITAP, Serra Vita 366. Após ITAP, Serra Vita 366, tá 3602. T733 na escuta, prossiga. Puxera 2733, torre. Na escuta, torre, prossiga. Como recebe? Vete, vou aguardar o portal 3. Ciente, então mantém em frente, alfa, aguardando, Charles Juliette, será o 3. Contigo. Como está recebendo o 2733? Agora 3/3. Anteriormente não estava recebendo o 2733. Ok. Forçador, Forçera 2733. 2733, prossiga. Tem novo check ride no outro VHS aqui. 5/5. Ok, grato. Foi top. É, 3602. Gol 982, qual é a velocidade? O Ameco com 250 nós, o gol 982. Cliente número 2 para a ponta, seguindo a aeronave da TAM, à sua frente. 82. Postera 2733, gerando base, ele toca em emitida. Bom dia, objeto 6726, chegada é a Mari, altitude para descida 7000 pés e o ajuste 1097, número 3 para a ponta. 1097 para 7000. Solovianca 6319 para o táxi POP 92, autonomia de 4,26, alternando galeão. O Xaner 63, questão. Avianca 6319, ingressa Índia, Alfa e Delta. Considerada Delta, vai chamar a torre 18612. Índia, Alfa, Delta e chama a torre 18612, Avianca Brasil 6319. Uno 888, observando a Avianca livre a posição, ingressa Juliette, portão 3. Juliette 3, observa. 3602, descer para altitude de 2500 pés. Com ajuste 1097. 2500 no 017, está 3602. O 982 descer para altitude de 5000 pés. Decomi o 982. Sou primeira base, o 2733. Coordenação, o 2733 farão que esse será, após esse toque remetido, solicita procedimento ou instrumento. Está com 3 6 POB, Alterna, Guarulhos, 4 horas e 30 de autonomia para o táxi. Novamente, por favor. 94 Nuno, POB 36, Alterna, Guarulhos e 4 horas e 30 de autonomia. 36 a bordo. Táxi autorizado via Juliette, Alfa e Delta. Eu posso esperar da Delta chamar a torre 18612, número 2 para decolar. Juliette, Alfa, Delta, ponto espera 18612, número 2, 9411. Oscar, Papai Golf, cópia. Cópia. Salvador, Serra, November, Delta, Whisky, nível 080 direto. Decola da 197, curva da direita, CDA Gole. Controle em 119.35. Transponder 5154. Salvador. Tu escuta, prossiga. Aproxima-se de Conte, serviço só está terminado, chama na Cajun 203. Aracajuna 203, obrigado, bom dia, Lima Tirozolo. Bom dia, TAM 3602, autorizado a aproximação. Autorizado, RNAV 10, TAM 3602. Voo 982, desça para altitude de 2000 pés. 2000, voo 982. Leve 6726, desça para altitude de 3000 pés. 726 para 3000 pés. Está passando o nível 140, 14 milhas para mar e desça para 4000 com 1017. Descendo 4000, 5494. 2733, vento variável, 150, 210, intensidade meia dúzia, no momento 180 com 8. 2733, já está sendo emitido. Roda pista 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.35, transponder 5147. Prezado Recife 330, perícia 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca Aracaju. 119.35.8 Salvador, transponder 5147. Até 3454. Correto, chama para puxa, porta 612. Chama ali. 2901, Torre Avianca Brasil 6311, no ponto de espera. Pronto, tá 1-0. 6311, mantém o ponto de espera agora. Mantém o ponto de espera, Avianca 6319. Frequência de 1186. 286 até 3602. 1935. Para o push back estacionamento, a posição 612 e até 3454. Suba para 3 mil pés com ajuste de 1017, aguarde vetoração para o ILS conforme solicitado no sequenciamento a princípio ao número 5, Força Aérea Brasileira 2733. Força Aérea 2733, está mantendo a reta aguardando vetoração. Objeto 6726 no perfil da Mari, autorizado a sua descida até altitude de 2 mil pés. Até 2 mil pés, objeto 2000. IP 5414 aproxima-se de Mari, altitude 11000, no perfil da chegada, desça para 2000. Sendo 2000 no perfil 5414. 5100 na 182, ajuste 1017, 160 graus, 49, pista 10, primeiros 1.200 metros estão fechados. É, reporte visual, cabeceira deslocada. Tá, 2733. Esquerda 340. 3602. Gente, a partir de agora navegue com 1-80 nós. 1-80 nós, 5-4-1-4. Gol 1-9-8-2, Duna, cheque o trem, chame a torre na frequência de 1-1-8-6, Gol 9-8-2. 8-6 com torre, 9-8-2, boa. Brasileiro 2733, está voando na proa 340, caso de falha de comunicações, quando a 15 milhas, retorne com curva à esquerda para o rádio farol Simbra e entre em órbita. Caso de falha, quando a 15 milhas, retorne para Simbra, para efetuar a órbita. Juliette Bravo Delta, 055, informação de voo, retorne direção terminal Salvador. Salvador, é o Papa Tango, Tango, Tango. Hotel Lima Tango, para grupo de Zulu, 500 pés. Qual a radial de saída? A radial é a 336-27 milhas. 336-27 milhas, aguarda um instante. Hotel Lima Tango. Para o Texas, tem 3454, 174 a bordo, 3:35, alterna Natal. Sente táxi autorizado via Taco Suíça, Juliette, Alfa e Delta. Pode esperar a Delta, vai chamar a torre 18612. Sente na 3454. Sente, entendido. Sente, vamos na seguida na Terra da Mateia 380, 3259. Para a fala de comunicações, esquerda pro 290. Esquerda 290. Diga, Golf. Johnny, reporte táxi. 602, Solo 52. 21 Simão 9, reporte puxa livre. 219, reporta 3602. Livrou. 982, pouso autorizado no zero, deslocado 1.200 metros, o vento 60 graus com 612. Pouso na pista no zero, deslocado agora 982. Avianca 6311 após tráfego da Gol, Boeing, na força final ali mantém. Após o Boeing da Gol ali mantém 6311. Direita Serra Vitor 366, autorizado aproximação, número 3 para pouso. Prodo 366-5494. 1397. 397, para Ilhéus, nível 220, confirma? 220, ótimo. Ok, aguarde coordenação instante. Cara, amigo, imagina qual a saída que seria? A saída provável é da Eulida, após direto Ilhéus. Obrigado. O hotel Lima Tango decola com Pronorte? Afirmativo, seu Pronorte. Ok, então, tá autorizado conforme, grupo de Zulus, 500 pés, direto radial 336 até 27 milhas, decolagem da pista 17, decolagem com Pronorte, controle em 119.35, torre 18612, o transponder 0115, se encontra no PAT 5, confirme, ou PAT 4? 4-4, o hotel Matando foi autorizado 500 pés, decola da proa norte, direto radial 335. transpor 101-195. Controle 1935. Contato matando. Positivo, acionamento com a torre 18612. Qual é o B? 03. Gente. Salve, Salvador, Gol 982, livrou que escuta. Gol 982, táxi via Alfa, mantém antes do táxi e Eco. Alfa, mantém antes da Eco 982. Defeito. Caminha 311, decolagem autorizada, 170 graus, 4 nós. Livre decolagem, 631. Telematando, prossiga. Qual é o acionamento, João? 4-4. 4-4, acione, reporte. Da decolada do pátio ou da cabeceira? Decolar da cabeceira, senhor. Me fala, vou falar com o próximo, vou falar com o próximo. A Zé também passou sim, vou baixar alocado. Entra agora, fica livre, 6726. Pássaros na final, primeiros ou no 1.200 metros da 1-0 estão fechados, sabe usar com cabeceira deslocada? 733 está ao norte de Simbra, afastado 7 milhas. 737. Da pista 1-0 estão fechados, sabe usar com cabeceira deslocada? Afirmativo. 726, pouso autorizado, 1-0, deslocado 1.200 metros, ajuste 1-0 no 7, vento 190 graus, 3 nós. Gente, livre pouso, objeto 26. Oscar Papa Golf, táxi autorizado, reporte para ingresso. Aérea Brasileira 2733, esquerda proa 230, está limitado pelo curso do localizador. Esquerda 230, limitado pelo localizador. Informação, ajuste no 0 na 7. A pista no 0 fechada, os primeiros 1 no 1.200 metros. Eu, parte 3, 24, vão lá, 22. Nossa. Ok, solicita pausa na 1 na 7. A velocidade para a terra. Minas, batendo 3-4-0, na 1-7-3-7-3-7 e já estava morto. 9-4-1-1 da TAN, está pronto? Negativo. 9-4-1-1 na Lima, tem na 1-0, a viseira é à sua direita, ok? Gente, autorizada, né, de manter na 1-0, tá? Força Aérea Brasileira 2733, desça para 2.000 pés. Ajuste 1017. 733 descendo para 2.000. Apagou o ciente, mantenha papai a guarda. Apagou o ciente, é único a bordo? Ciente. 3454, pode ingressar agora a taxiway Delta, no ponto de espera chama 18612. Ciente, 3454. 0 graus, 4 nós, decolagem autorizada. Iniciando a decolagem, 9-4 no 1 da 3.